O que importa é saber se tudo tem um porquê. A vida não é só lazer, sabedoria é vencer. Eu tô aqui dando um abraço e um sorriso aos que necessitam e realmente precisam. E que aqueça os corações em momentos de fraqueza. E com certeza as noites serão mais quentes. Sempre pra frente a gente vai seguindo, porque atrás ficarão somente os inimigos. Sabemos disso, que um gesto de carinho é tudo. É um prato de comida pra quem precisa muito. Luz no fim do túnel, de Vox no convite. Obrigado por fazer parte do meu time. Um gole de amor, de felicidade. Só assim chegaremos ao mundo de bondade, sem falsidade. O bang é do louco, ajude você mesmo, mas sem pisar no outro. Fica tudo fosco, sem brilho no olhar. Tem que fazer o bem se também quer ganhar. Amor, amor, é disso que eu vivo. É a substância, então passe pros amigos. Mais um gole de felicidade pra mim, mais um drink. Que hoje eu vou me divertir com meus amigos. Hoje eu vou sorrir, a minha família me acompanha por onde eu ir. Mais um gole de felicidade pra mim, mais um drink. Que hoje eu vou me divertir com meus amigos. Hoje eu vou sorrir, a minha família me acompanha por onde eu ir. Todo dia quando acordo penso logo, abro os olhos, vejo a minha vida, minha família, Deus imploro todo dia. Que um gole de felicidade eu possa tomar, dessa vida possa me embriagar. Pra sonhar, ter disposição pra lutar, alcançar tudo aquilo que eu sempre quis e falar. Ah, hoje eu tô aqui, eu lutei, me fudi, mas hoje eu sou feliz. Sim. Mais um gole de felicidade pra mim, mais um drink. Que hoje eu vou me divertir com meus amigos. Hoje eu vou sorrir, a minha família me acompanha por onde eu ir. Mais um gole de felicidade pra mim, mais um drink. Que hoje eu vou me divertir com meus amigos. Hoje eu vou sorrir, a minha família me acompanha por onde eu ir.